diferencia. Os meus amigos, companheiros dessa, quem eu amei por um outro me deixou. Hoje comigo só a saudade me resta. Muitas vezes meus amigos me perguntam por que razão eu mudei de residência. Não sabem eles o desgosto que sofri. Foi a razão que eu deixei minha querência. Não suportando a dor da ingratidão e a traição que aquela ingrata me fez, os meus amigos ficaram na solidão. Meu violão já não toca mais, talvez. E porventura um dia em minha vida esta mulher quiser voltar comigo, então eu volto pra minha velha querência, para viver juntinho de meus amigos.